rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfito nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela samurai Bruce Lee, foi, com aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Não entendi nada, meu. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 7 de fevereiro de 2012. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. E aí, ao fundo, certamente a principal novidade do Ronca Ronca nos últimos tempos. Nos últimos anos, com certeza absoluta. Por quê? Hein, Elcir? Por quê? Porque as grandes ratazanas da internet dizem que esse disco que eu fundo ainda não foi abduzido pela grande rede. Me conta. E é o disco mesmo. Mais recente filhote da Cell, intitulado Caravana Sereia Bloom. E quando a Universal, a gravadora da Cell e a turma da divulgação enviaram esse disco para mim hoje, eu pensei o seguinte: eu vou enviar um combo sem asa para a Cell e pedir para ela escolher algumas músicas do disco para a gente abrir a edição de hoje do programa. O combo chegou até ela e essas três primeiras músicas do álbum foram devidamente escolhidas por quem criou o disco, a Cell. Tá bom ou não? Essa foi a primeira faixa disponibilizada na internet, com um vídeo muito bacana, retrovisor. E as outras que nós abrimos no programa foram Chegar em Mim, Falta de Ar e Asfalto e Sal. Ela escolheu umas três músicas pra gente mostrar hoje. Logo aos primeiros minutos do Ronquinho, um abraço, um beijo super especial para Batman Zavarese, ouvindo o Ronca Ronca em Berlim, simplesmente com a temperatura 20 graus negativos. Só o Ronquinha para aquecer a mente, o coração, a alma e os pés do nosso queridíssimo Batman. Ronca, ronca. Down in New Orleans where everything's fine, all them cats is drinking that wine, drinking that mess till the broad daylight. When they get high, they're gonna fight all night. Drinking wine, slowly, oh, they drinking wine. Wine, slowly, oh, they drinking wine. Get together and get some wine. Some by the fifth, some by the pint. And when you're by the quart, you're doing the thing smart. Drinking wine, forty, oldie, drinking wine. Wine, forty, oldie, drinking wine. Wine, forty, oldie, pass that bottle to me. Hey, wine, wine, wine. Oak cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Partiu da Vila, tô ligado. Bye. galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado, Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca, na Oi. Isso aí. Recordar é viver, né, cara? Tava demorando, né, Alzir? Você viu mais cedo o que eu falei pra você, né? As vinhetas pra você soltar, né? Solta aqui, não sei o que. Ei, já era, eu virou a parte. Aí o fundo The Replacements, tira um pouquinho da minha voz. The Replacements, obrigado. É, reverenciando Alex Chilton, do Big Star. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Nossa torcida já participa loucamente, como sempre. E grande parte dela perguntando: Maurição, você já viu a lua? Você viu a lua hoje, Alcir? Não? Chega ali na varanda. Eu vi a cara dela. Cara cheia. Ronca. My keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Ronca. Have to make the heart open, but it's taking me under. Since you're not here, but I feel so all alone. It's bitter when it's hard to get, but this hide and go seek, it's making me weak. But I'm too weak all over now. I promise to stop boxing you around, so don't scratch my face. Angel of the name. Oh, the fight is all over now. We need to get our act together, take it on the street, bring it on home, and drop them guns on the floor. And uncovered tracks from when you left with my best friend. We need to get our act together, take it on the street, bring it on home, and drop them guns on the floor. Make love with peace in the name of never cheat. Father, be strong. We got to quit it. crioula, eu quero mocotó. Ronca, ronca. Womack and Womack, um disco lançado em 1983 e considerado na época um dos principais lançamentos da década de 80. Womack and Womack. E que final de música é esse, hein, meu? Olha o groove. Um beijo especial para Maria Piques, sintonizada no Ronca Ronca e fazendo as malas. Depois me diz pra onde tá, que de repente, Mariazinha, pode ter uma encomenda de algum disco aí pra você, tá? Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Tem um vinheta aí, Alcir, pra gente pular para outro clássico desse disco intitulado Love Was, tem? É que negócio é esse aí, meu cara, rapaz. É, remela? Ó, nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sei que tem uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Prendeu a agulha aqui, velho. E agora? Ai, ai, ai, ai. Ei, Bibi. Caceta. Aqui no Batman Zabarese, em Berlim, nesse exato instante, 20 graus negativo. A música esquenta mais do que uma garrafa de conhaque, né? Cobertor de orelha. Tá tocando isso aqui na Rádio do Verão? Aliás, se você persegue loucamente o áudio do Ronca Ronca na internet, o caminho é www.radiooficialdoverão.com.br. Batman sintonizado em Berlim por esse endereço, e o Wagner em Auckland, Nova Zelândia, também ligadíssimo ao Ronca Ronca. Assim como Salvador, Belo Horizonte, forte como sempre. Recife, forte como sempre. Estamos ao vivo, rasgando brasa, rasgando as cinco pontas da galáxia. Site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, alguns pedacinhos da camiseta Los Hermanos Ronca Ronca, para iluminar a presença da banda no Brasil inteiro a partir de abril, maio, junho. A camiseta já está definida e no forno. Amanhã, no roncaronca.com.br, eu coloco a versão final do novo manto do Ronca Ronca, agora com Los Hermanitos. Mais uma violentíssima e muito agressiva ação de marketing dos nossos amigos do Bibi. Por falar no Bibi, Bibi. É isso aí, Mauricinho. Fica ligado nas novidades do Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. Diversas lojas espalhadas pela cidade, com uns sandubas de primeiríssima e uma infinidade de sucos e combinações de frutas. Fora o imbatível milkshake de açaí, que já virou um clássico. Confira todo o cardápio no site bibisucos.com.br. Faça o seu pedido, receba em casa e, ó, é pra comer ouvindo Ronca Ronca, hein? Bibi Sucos, sem dúvida nenhuma, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. Sem dúvida. como sempre, mandar uma mensagem muito especial a todos os taxistas do Brasa, cortando o território tupiniquim, sintonizados no Ronca Ronca. Muita gente mesmo, e eu falo isso há décadas. A turma da praça certamente é a principal ponta de comunicação do Ronca Ronca, dos programas por onde você já passou os seus tímpanos. Lá, desde o tempo da Fluminense FM, em várias versões do Ronca Ronca. Na realidade, Ronca Ronca começou na Fluminense FM, com outro nome, mas vem assim se mantendo na mesma vibe. E a turma da praça, os taxistas, sempre com a gente, colocando a pipa lá em cima, meu amigo. Espetáculo, meu amigo. Dedicar um vinil especial à turma da praça, senhor. When I first met you, you looked so fine. I said then, baby, yes I did. Now I'm gonna make you mine. Just give me love. Brand new car. I can come, baby, yes I can now. Wherever you are, just give me love. Oh, give me love. That's all I need. That's all I need. I've got the money. If you've got the time, you can have it all, baby, yes you can now. If you would be mine, just to give me love. Oh, give me love. That's all I need. That's all I need. Now you can go out and have a good time, but don't cry. Fazendo os pastéisinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ronca, ronca. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia. pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Isso aí, cara. É isso aí. Vem de novo com essa criança. Pessoa batráquio, pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Se você não me queria. Aí ao fundo, a Orquestra Imperial, que volta ao Circo Voador no Rio de Janeiro quinta-feira. Depois de amanhã, contando com Marcelo Calado, sonorizando com DJ Djalma da Noite. Caladinho do Amor, nosso amigo ouvinte do programa de muito tempo. Lembrando que estamos ao vivo até a meia-noite, esperando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Tomara Alcir e Vitor, hoje segurando, como sempre, as rédeas sonoras do Ronca Ronca, tecnológicas do Ronca Ronca. Tudo bem com vocês, né? Esse é o disco da Orquestra Imperial. E nós mostramos no início do programa, e tomara que muitas rádios e possibilidades sonoras no Brasil tenham já mostrado hoje o novo disco da Cell. Mas conforme eu disse, as grandes ratazanas da internet garantem que o disco não foi abduzido ainda pela rede. Então, nós ouvimos já 3 músicas escolhidas pela Cell no início do programa. E Negozinho está desorientadaço com esse novo álbum da Cell, que com certeza absoluta em 2012 aparecerá ao vivo no Ronquinha. Tem a vinheta aí, cara. Ronca, ronca. Mas eu tenho a impressão, pela coincidência da gravadora e da divulgação da Cell terem mandado o disco hoje, terça-feira, dia do Ronca Ronca, as possibilidades de nossos colegas terem mostrado o disco hoje ficaram bem reduzidas, manja? Então, eu acho que o Ronquinha lançou globalmente o novo disco da Cell. E conforme eu disse no início do programa, nós voltaremos a ele com mais 3 músicas escolhidas por ela. E a turma do Dilúvio subindo pelas paredes, cabeleiras altíssimas, com o álbum da Cell. Sossego faz que nós vamos voltar a ele. Alcir, qual a vinheta que nós temos aí na agulha? Nenhuma? O endereço para a sua participação é programa@roncaronca.com.br. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Isso aí, cara. Vem de novo, guerreiro. Hein? Meu filho, eu estou aqui para confundir. Isso eu aí. Não estou aqui para explicar. Palavras sábias. We'll be right back. O caldo internacional do Ronca Ronca de hoje, se juntando ao Batman em Berlim com 20 graus negativos e ao Wagner em Auckland, na Nova Zelândia, acabamos de receber a mensagem de um casal que está em lua de mel em Santiago do Chile, Carlão e Carla. Muito amor, muita pressão no turbo, em Santiago do Chile, sintonizando o Ronca Ronca, meu amigo. Que emoção, cara, que o rádio não faz, né? Repetir, vou voltar a fita. Que o rádio não faz, meu amigo? Vem com o filho do cara aí, por favor. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Ha ha ha! Ronca, ronca. Estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Bibi! Ah, Bibi! Ah! Vem de novo com o garotão, por favor, cara. Bibi! Uma linha pra B também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá rindo, é? Aqueles cocos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Nós vamos desabar em seguida na segunda hora do Ronca Ronca. Vamos falar de vários aniversariantes hoje. Subir a Bolívia, quem aparece por aqui para a nossa felicidade? Marcelão, o caminhoneiro do Ronquinha. Diz ele, fala Maurição. Agora... fala Maurição. Agora sim, escutando o programa em casa, descansando. Estou fazendo entrega de carne no Rio, desde semana passada. Olha a informação da criança. Sabia que tem um frigorífico dentro da mimosa, compadre. Eu não sabia, passei o dia lá descarregando, é mole? Meu camarada, separa uma camiseta maneira aí pra mim e me dá um mapa pra pegar a parada. Tem que ser grande, eu sou peso pesado. Moção África, hein? Beijo na céu. Manda bem demais, meu irmão. Abração, Marcelão Dutra. Chofer. Caminhoneiro é uma grosseria nossa, né? chofer de Scania Vibe. Marcelão, manda seu telefone aqui por e-mail para a gente trocar de figurinhas, certamente tomar um mate, comer um pastel e eu passar a você uma camiseta do Ronca Ronca. Calma e tranquilo, feito água de poço. Pode apertar aí pra Bolívia, você. Lá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. O Sir tem outra vinheta do Big Boy aí para ilustrar esse clássico do Joe Cuba aqui ao fundo? Qualquer um, pode ser. Onde estará o meu amigo Charlie? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio inverno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whiz Baby Charlie! Bang Bang aqui ao fundo com Joe Cuba foi e continua sendo um dos maiores clássicos da história radiofônica do Big Boy. E o Batman em Berlim, 20 graus negativos, diz 2 da matina em Berlim, só na onda do mambo. Coisa, né? Que o rádio faz, né? Nossa audiência completamente descabelado, Cristiano, diz o seguinte: Naval, sempre estou viajando e quando não ouço ronquinha, fico a fim de matar alguém. Vou voltar a fita, hein? Naval, sempre estou viajando e quando não ouço ronquinha, fico a fim de matar alguém. Os caras, neste Brasil da inflação e dos juros, a única coisa que devia aumentar é a duração e os dias do Ronquita. Revolução Now, que a trilha sonora é o Ronca Ronca. Mano Nogueira, o Cordeiro. Rapaz, a Ligeirinha, Sônia Ligeirinha, que satisfação, Ligeirinha, você estar com a gente. A beleza de Recife, que Xeramobinho conheço. Lá tem pedras espetaculares, o Bruno Almeida, Marco Antônio, o Jefferson, o Paulo César, a Marli, gente pra Meirelles. Tem o... meu querido, tem uma gente aqui, gente? Ah, se entrou o som, né? Ah, não, é quem vai e volta. Desculpa, eu sei. Semana passada nós fizemos promoção com ingressos para Los Hermanos. Primeiras datas em São Paulo, as primeiras datas em São Paulo e BH. Desorientação total aqui na caixa de correio do Ronca Ronca. E eu tive que dar uma respirada. Semana que vem, terça-feira que vem, dia 14, provavelmente a gente volta à mesma trozoba com ingressos. Temos muitos ingressos para passar as mãos de nossa audiência. Por falar em audiência, cabeleira alta e torcida, falar na tripa, o bagulho vai ficar doido agora. Yeah. Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Vem de novo, Edna, por favor. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca, ronca, o melhor, o melhor. Come, you masters of war. You that build the big guns. São poucos os que podem encarar essa música. Masters of War de Bob Dylan. Um dos desbravadores está aí ao fundo, Bret Hart, baterista original do Husker Du. Esse é um dos muitos discos solo do Bret Hart, Antes de Masters of War, nós ouvimos outra música desse disco espetacular, meu amigo. A vinhetinha do Pederneiras é sempre muito pedida aqui no Ronquinho. Você tem a criança aí, coitado? Run Tom. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Três horas e 18 minutos. Que tal, Alcir, a gente perguntar à nossa audiência qual, sem nenhum tipo de interesse, tá, gente boa? Não estamos dando nada, simplesmente uma troca de figurinhas do Ronca Ronca com a tripa. Qual a sua vinheta favorita do Ronquinho? Qual que você mais gosta de ouvir no ar? Mande sua resposta, sua participação para o programa @roncaronca.com.br. Certamente, a que mais pedido estiver, a gente, ao final do programa, vai reprisar 10 vezes seguidas. Que tal, senhor? É um rádio, né, cara? É o rádio, é o poder do rádio. O Aquino do Jungles diz exatamente isso, como é impressionante o poder do rádio em juntar as pessoas e fazer a sua felicidade ao ouvir uma música. Só o rádio propicia essa sensação de cabeleira altíssima. Outro nosso ouvinte de toda terça-feira, o Carlos Magno, Paracambi, diz o seguinte: isso aqui é super terça, ouvir Ronca Ronca com a TV no mudo, assistindo ao jogão, dali ronca, pra cima dele explosão. Abraços do aniversário antes de ontem, dia 6 de fevereiro, Carlos Magno em Paracambi. Aliás, eu não tenho a menor noção de quanto ao jogo do Fluminense contra o Arsenal. 1-0, Fluminense. Boa. Vitor, você deu a informação do jogo do Fluminense e ao ser o Batman ainda sintonizado a 20 graus negativos em Berlim, mandou a seguinte mensagem, o seguinte pombo sem asa, só para registrar, conexão incrível da rádio na web, e olha que estou no lobby do Hotel Cafofo com calefação de verão. O maluco tá em Berlim nesse exato instante. Manjo, curtiu, Vitor? Você que é o cara responsável por essa prosoba, dá um sorriso então, pô. Obrigado. A torcida desinvestiu total, hein? Mas agora a chapa vai esquentar forte aqui. Eu vou ler, faço questão absoluta de ler uma mensagem com algumas, muitas letrinhas. Eu coloquei no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, a mensagem do Sérgio. Vou deixar o disco do Grant Hart aqui ao fundo. Diz ele: saudações, Maurício, não sou muito de escrever e-mail, prefiro a tradicional carta escrita à mão, cartas que já tive a oportunidade de escrever algumas vezes para você, como não deve lembrar de mim, pois são muitos fãs do programa, sou aquele cara que enviou um CD com gravação do programa Rock Live e Radiola. Lógico que eu me lembro da sua gentileza, Sérgio. Me intitulo o fã número um do programa na Baixada Fluminense. Acompanho seu trabalho desde a Rádio Fluminense FM, passando pela Globo FM, Imprensa e outras plataformas. Possuo a marca inigualável de nunca ter perdido nenhum programa desde sua volta na extinta Rádio Cidade. São 6 anos agora, tá? Segue ele. Hoje é um dia especial para mim. Caraca, o Grant Hart aqui no fundo. Hoje é um dia especial para mim, pois além de ir ao ar mais um programa Ronca Ronca, como já diz o voto, o melhor, assopro 43 velhinhas de vida, bem como a minha patroa Adriana, que completou no dia 2, 41 velhinhas. Vai ser um prazer duplo ouvir o programa tomando uns beer nights para comemorar o nível. Essa altura, caso já tenha sorte de você ler meu e-mail, não sei o que, blá blá blá, já deve ter separado o material do programa da noite de hoje. Se porventura ainda der tempo, gostaria muito que rolasse um som para essa data especial. Pode ser uma do Clash, do Jam, Husker, do Will Roy, qualquer som mesmo que achar que combine com a data. Um grande abraço, saudação vascaína, Sérgio Gomes. Vou parar de falar, senão eu choro. Segura, maluco.

preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Urubu, meu companheiro, te achei numa charneca, com as asas machucadas, te levei pra minha casa, te guardei numa gaiola, para enfeitar a sala. Sobre ti a noite é negra, urubu, canta pra gente. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Cantos, outras plumas, outras. Skylab e banda estarão amanhã, quarta-feira, no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro, dia 8 de fevereiro, às 22 horas. Na Lapa, Skylab e banda, Teatro Odisseia, Rio de Janeiro. Amanhã, quarta-feira. Eu te escuto e te traduzo. O teu canto tem mais vida. Cantar um pouquinho. Olha só, Alcir, o Marcelão, o nosso chofer de Scania Vargas, agora ele tá assinando Truck Driver. A vinheta mais maneira é aquela que o cara falou, não sei o que. Não, é outra parada. Então ele diz assim: ele fala uma brincadeira. Eu sou um cara sério, gosto da Beth Lago pedindo som. Tem a Beth Lago aí pro Dutron? Oi, Maurício. Aí. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. Olha aí. Sentiu, Marcelo? E agradece quem diz que o urubu não canta. Recebi hoje um pacotão, como eu disse, um disco do Nevilton. Pacotão especialmente enviado por ele. Pacotão porque vieram vários discos pra gente fazer uma promoção em breve. Essa música tem como título Delicadeza. E as flores queimam. Atenção freguesia, o mais puro creme do milho verde está chegando no seu bairro. O carro da pamonha se aproxima. Pamonhas fresquinhas. Olhos vermelhos e úmidos, você veio me dizer, não vá mais pra lá. Confesso que me apertou o coração ver alguém que eu gosto tanto comigo nesse ponto de interrogação. O Nevilton, com seu novo disco titulado De Verdade, para breve uma promoção com esse disco. Alcir, o que eu vou comentar aqui agora não chega a ser um momento batatada, mas passa tirando tinta. E como a gente não usa a vinheta há muito tempo, vem com ela, por favor. Momento batatada. A situação é a seguinte, rapaz, ainda em 2011 eu comprei um disco que tinha acabado de sair. Um disco do Pepeu Gomes, certamente um dos principais guitarristas no Brasa. O disco traz na capa fotos muito bacanas dele agora, muito recentes. O disco tem como título Eu Não Procuro o Som. E aí embaixo, aí foi o interesse. Gravado ao vivo no Teatro Tereza Raquel e na Praça General Osório. Comprei o disco, tirei o lacre e tem um texto do Pepeu, onde ele conta muita coisa, mas ao mesmo tempo não fala muito. Ele não passa as informações devidamente. De respeito à data, enfim, a gravadora parece, a Warner parece que não ajudou muito o Pepeu a produzir esse disco de duas apresentações históricas no Teatro Tereza Raquel, em Copacabana, no Rio de Janeiro, não existe mais, e na Praça General Osório. Eu coloquei hoje no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, uma fotografia que eu fiz desse show em 1979, só que não foi na Praça General Osório, foi na Praça Nossa Senhora da Paz, onde nós estamos aqui a 100 metros. Aí o Pepeu, pô, naquela praça lá de Ipanema, alguém deve ter gritado General Osório. Ele tacou a General Osório na capa. Então esse disco traz 5 músicas gravadas aqui, na Praça Nossa Senhora da Paz, e as outras faixas gravadas no Tereza Raquel, em 1979, banda espetacular do Pepeu. Eu comentei com o Beto, da Trax, a loja de disco, que eu tinha visto esse show e ele ficou doido. Pô, Maurição, se achar essas fotos, traz aqui, eu quero ver. E eu achei as fotos, tanto que tá no site do Ronca Ronca. E olhando a primeira imagem do Pepeu, eu identifico à direita, embaixo, o Bombom, que anos depois veio a ser o baixista da Conexão Japeri, do Ed Mota. Eu encontrei a foto, vi o Bombom, identifiquei o Bombom e liguei pro Ed. Tem um Ed aí, cara? Ed Mota do Brasil? É quase um momento patatado, olha o que eu tô falando, hein? Não acredito. É, rapaz, como é que tá aí? O negócio Não é muito isso, hein, cara. Deve ter uma outra identificação esse aí de moto. Bom, mas enfim, aí liguei pro Ed pra confirmar se era o Bombom assistindo o Pepeu Gomes aqui na Praça Nossa Senhora da Paz. E comecei a falar, porra, Ed, encontrei umas fotos aqui do Pepeu. E do show que eu fotografei dele na Nossa Senhora da Paz. Ele falou, caraca, maluco, esse show, o Bombom passou anos dizendo que foi o melhor show da vida dele. Eu falei, porra, então confirmado, o Bombom estava na praça. Sim, ele estava na praça, porque ele aparece na foto. O Ed ficou louco. Já entrou umas 400 vezes no site Ronca Ronca para rever com um amigo músico espetacular, baixista de primeiríssima, o Bombom se debulhando na frente do Pepeu Gomes. Enfim, a gravação é essa aqui, ó. E com ela, a gente manda ao senhor um axé, uma vibe forte para a nossa audiência em Salvador. Pelo amor de Deus, que a música do Pepeu Gomes, por tudo que ele representa, e a música baiana e a música brasileira, que ajudem essa cipituca de Salvador a ser controlada. Pelo amor de Deus. Vanessa ali, a gente espera alguma coisa assim, cara. Brasa calma, palma da mão. Beleza. Uma tranquila faísca que dança. E aí a história prossegue. Preparei o disco para tocar, tô com ele há 3 meses e entrei na internet para dar uma confirmada na discografia do Pepeu. E com qual informação que eu dei com os cornos em relação ao dia de hoje? 7 de fevereiro é aniversário da criança. Hoje, 7 de fevereiro de 2012, Pepeu Gomes, essa lenda da música brasileira, completa 60 anos. Os deuses da radiodifusão se afinam para que a gente chegue a esses lugares. Hoje é aniversário do Pepeu, a Trozoba em Salvador rolando, o Bombom vendo o Pepeu aqui na Praça Nossa Senhora da Paz e o Ronquinho mostrando. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Sou do samba. É que brasileiro quando anda balança na sombra. Que brasileiro quando anda balança na sombra. É que o samba foi feito pra mim, mas não fui feito só pro samba. E numa roda de black tá o moleque, moleque de rua, moleque do samba. Quando anda, balança na sombra. É que o samba foi feito pra mim, mas não foi feito só pro samba. Entro numa batucada de black, eu sou moleque, eu sou do samba. Dizem por aí que eu sou do samba, eu sou do samba. É que brasileiro quando anda, balança na sombra. É que o samba foi feito pra mim, mas não fui feito só pro samba. E numa roda de black sou o leque, moleque de rua, moleque do samba. Ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Olha, filho. Quero, quero. E assim é. E assim é do disco do Pepeu Gomes. Essa é a música tipo Eu Não Procuro o Som. Eu Não Procuro o Som. Gravado ao vivo no Teatro Teresa Raquel e na Praça General Osório, que tá na capa do disco. Mas foi gravada aqui pertinho, a 10 metros na Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, no Rio de Janeiro. E com o Pepeu rasgando as cinco pontas da galáxia, que finalmente a turma em Salvador se entenda. Yuri, você tem que ir pra lá, cara. Você tá fazendo pouco aqui, você tem que estar lá à frente dos seus conterrâneos. Começa ali também. A turma do Ronca Ronca tem que botar as manguinhas de fora, mesmo. Mas aí o Zé Flávio disse que a produção desse disco informou que não houve condições de encontrar imagens desse show, referido show do Pepeu Gomes. Eu tenho uma foto, eu estava em cima do palco, onde aparece o Pepeu e do lado direito um fotógrafo e do lado esquerdo outro fotógrafo. Certamente, uns 5 ou 6 fotógrafos estavam em cima do palco. Quer dizer, faltou foi vontade de correr atrás das imagens do Pepeu na Praça Nossa Senhora da Paz, que é uma pena, porque o problema é esse: a capa não tem nada a ver com o disco, que foi gravado em 1979. Essas fotos do Pepeu devem ser de 2011. Orientação total na tripla por conta do Pepeu, aniversariante hoje. 60 aninhos, uma criança. Hoje também, outra criança só pra velhinha. E eu comi mocho, como sempre. E não soube dessa informação fundamental para o Ronca Ronca. Clementino de Jesus. Festa lá em cima com Hendrix e Cartola. Enfim, nós abrimos o programa mostrando o novo disco da Cell. Eu não procuro um som. O galo canta. Intitulado Caravana Sereia Bloom, mostramos 3 músicas de enfiada, músicas essas escolhidas por ela. E veio um pombo, se você saiu da moita nesse exato instante, chegando agora ao Ronca Ronca, eu recebi o disco hoje e mandei um pombo para a Cell escolher as músicas para nós mostrarmos no Ronquinho. Ela escolheu 6 músicas, nós abrimos o programa com 3 e vamos ouvir de varada mais 3 músicas do novo disco da Céu, que em alguns dias estará nas melhores e piores lojas do Brasil. What do you want? What do you want? No, I've got it. Yes, yes. I know when I get it. Yes, when I get it, you won't regret it. And just because. A rádio oficial do verão. Vem de longe, namorada da memória. Junto construímos história no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora. Vem comigo, mundo afora, em qualquer lugar que eu ande. De cada poro meu, repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, que é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Pode vir me contar das coisas que pensei em conhecer em ti. Que isso vai ficar assim. Meu batom vermelho vai me enfeitar. Não preciso do espelho do retrovisor pra não pois neste cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser preto. Essa foi muito votada, vem de novo. De orientação total, né? Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser preto. Isso aí. O concurso das vinhetas pegou fogo, meu amigo. É vinheta pra todo lado. E eu tenho a impressão que pela novidade, porque ela chegou na sacola ano passado, o capeta leva a taça ao ser. Tem ele aí, cara? Aqui ao fundo, o novo disco da Céu, tá? O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí foi engessado. Me colocaram naquelas parafernália, aquela, o samurai Bruce Lincoln foi aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Não entendi nada, pessoal. E eu também não entendi nada, porque o programa já acabou, né? Acabou? Tá acabando? Acabando milho, acabando pipoca, 2 minutinhos? Distraindo. A Cel pediu 6 músicas, nós ouvimos as 6 músicas. E assim como o Grant Hart do Husker do tem todas as condições de moral e de envergadura a nível de gente enquanto ser humano de gravar Masters of War de Bob Dylan, a Cel tem a mesma envergadura para colocar nesse disco uma música de Nelson Cavaquinho, meu amigo. Tá bom, né? Segura, Gabriel. Agradecer a participação espetacular de nossa audiência. Espetacular de nossa audiência. Fronte capixaba forte. Fronte de Belo Horizonte, como sempre, muito forte. Que é doloroso um palhaço. Tigre, legal. Se afastar do palco por alguém. Começa do iníciozinho. Enfim, agradecer a participação muito bacana da nossa audiência. Ao Wagner em Auckland, na Nova Zelândia. Ao Batman, queridíssimo amigo, em Berlim, 20 graus negativos. Enfim, Santiago do Chile, o Brasil inteiro participando do Ronca Ronca. Não deixe, durante a semana, de enviar seu pedido, a sua crítica, consertar as batatadas que eu mandei. Terça-feira a gente volta ao vivo. Juca, um beijo. Bye, bye. Céu, cantando Nelson Cavaquinho. Afastar do palco por alguém. Volta, que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Volta, que a plateia te reclama. Sei que choras, palhaço, por alguém que não te ama. Enxuga os olhos e me dá um abraço. Não te esqueças que és um palhaço. Faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca.